Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Tempos ganhos, tempos perdidos. Temos tantas derrotas como temos vitórias e ainda lutamos. Vamos vencer o medo. A vida vai passando e o tempo também. Somos novos, mas amanhã não sei. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação.

meu mistério de Lisboa. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta daquilo que foi outrora. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta do sentir da nossa terra. Mistério de Lisboa, só a saudade que resta daquilo que foi outrora. Se tu agora viesses, meu mistério de Lisboa, só a saudade que resta do sentir da nossa pele. Muito obrigado. Muito obrigado. Palavras que me cobrem de sorrisos. O pouco é tudo quando não espero nada desta carta iluminada. Onde estou? Não sei responder. Onde estás? Senti, sinto-me perdido. Ti nunca vou desistir. Sinto-me perdido. Ti nunca vou desistir. Onde estás? Senti, sinto-me perdido. Vagueia no meu caminho, fingi não doer nada. Mas sinto-me tão sozinho. Na nossa cama já não estás. Eu não sinto o odor do nosso amor. Foi preciso tu partires para eu aprender a dar valor. Onde estou? Eu não sei responder. Onde estás? Sinto-me perdido. Ti nunca vou desistir. Onde estás? Senti, sinto-me perdido. Ti nunca vou desistir. Onde estás? Senti, sinto-me perdido. Onde estou? De ti nunca vou desistir. Onde estás? Senti, sinto-me perdido. obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Cada dia que chega abre o azul no céu, apaga as estrelas e deixa-me só. Acordar é não ter nada, é andar por aí sem ter uma estrada que me leve a ti. Vim para te ver, para te dizer, não há outra assim. Vim para te ver, para te dizer, és tudo para mim. Mais profundo, acordar é não ter nada, é andar por aí sem ter uma estrada que me leve a ti. Vim para te ver, para te dizer, não há outra assim. Vim para te ver, ficar. Se cais, tens asas para voar. Voa livre sem temer. Não há razão para esconder o que te vai na alma. Mas a cantar, olhando o céu, bebendo o mar, deixa o corpo rir, chorar, sofrer, amar. Beija o sol de manhã. Ao acordar, sorri ao ver que este dia nasceu para te mostrar que querer é viver. Diz o que queres dizer. Não há tempo a perder. Há tanto para viver. Canal 2 da Antena Web.

estou aqui.